Aumenta o som que o bicho vai pegar. Mano, a ideia é essa, atitude é 100% e é isso que interessa. Preste atenção no que nós temos pra falar. Aumenta o som que o bicho vai pegar. Mano, a ideia é essa, atitude é 100% e é isso que interessa. Somos da Zona Oeste, Curitiba, Paraná. JAC chega rimando devagar, alertando os mano e as mina da quebrada. Você diz que não dá nada, mas só faz parada errada. Fica parado não dá, então nós vamos cantar. O hip hop corre solto e você vai escutar. Sai dessa vida, irmão, vamos manter viva a nossa geração. Eu não tenho competência pra ficar dando sermão, mas falo com muito orgulho, já vivi a situação. 13 anos de idade, pontapé inicial, puxava o meu bag, curtia na moral. Mas de quebra, dispensava pó e pedra. Caminho sem volta, os manos se entregam. E você fuma uma vez, fuma duas, fuma três, e acaba como o Deco que só tinha 16. Assalto a mão armada, ladrão de araque, encorajado por uma pedra de craque. No dia seguinte, chegou a notícia. Aí, Ney, morreu trocando tiro com a polícia. Esse é o fim de mais um jovem adolescente. Tá servindo de exemplo pra nós e pra muita gente. Saia dessa vida, procure a sua paz, antes que seja tarde demais. Então, preste atenção no que nós temos pra falar. Aumenta o som que o bicho vai pegar. Mano, a ideia é essa, atitude é 100% e é isso que interessa. Preste atenção no que nós temos pra falar. Aumenta o som que o bicho vai pegar. Mano, a ideia é essa, atitude é 100% e é isso que interessa. A cada dia que se passa aumenta mais a decadência, e a periferia serve como referência. Os caminhos da vida tiram nossa liberdade, violência predomina e toma conta da cidade. Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul, Central e Norte, periferia, cara a cara com a morte. Então, se vacilar, ladrão, fica pequeno, porque o bicho pega na favela, eu tô sabendo, vai vendo. Mano, o que eu mais queria, trazer um pouco mais de paz pra periferia, ver a molecada sorrindo de alegria e saber que melhorou um pouco mais o nosso dia. Break, grafite, rap, trabalho comunitário, movimento hip hop não é coisa pra otário. Então se liga, faça como a gente, seja também um mano de atitude consciente. Se liga no toque, não dê um adlock, veja a força que tem o movimento hip hop. Da Zona Sul, irmão, a Zona Norte, então periferia segue cada vez mais forte. Contradições de todos os lados, mas apoiado por todos os manos e todos os aliados. A rima que desce do morro, quase sempre pedindo socorro, é a voz da periferia, carente de alegria. Mas se pá, pode acreditar, fazendo a nossa parte as coisas vão mudar. Não podemos desistir, nós temos que lutar e consequentemente conquistar nosso lugar. Mas você não nos conhece, nem sabe quem somos nós. R.A.P. a voz de quem não tem a voz, lutando pela paz, pregando a união. Só mano de responsa, lado a lado, sangue bom. Aqui J.A.C. respeitamos qualquer quebrada, mandando a nossa ideia pra toda a rapaziada. Criados na Zona Oeste, bem longe da playboyzada, rimando nada com tudo, rimando tudo com nada, irmão. Preste atenção no que nós temos pra falar. Aumenta o som que o bicho vai pegar. Mano, a ideia é essa, atitude é 100% e é isso que interessa. Preste atenção no que nós temos pra falar. Aumenta o som que o bicho vai pegar. Mano, a ideia é essa, atitude é 100% e é isso que interessa. Sempre pra frente, a ideia é consciente. JAC, o papo aqui é diferente. É reto e não faz curva, certo e direto, porque em Curitiba a morte tá sempre por perto. Os malucos da ZO mandando ideia pra você, porque na favela tem que saber proceder. Aqui não é o inferno, mas também não é o céu. Só que se vacilar, vai pro Beleléu. Do lado Veracruz, do outro Diadema, pra baixo da BR, Tatiá e Santa Helena. Zona de perigo pra força policial. Imagine pra quem convive no meio do mal. A nossa quebrada não é refúgio de playboy. Venha conhecer e ver que a verdade dói. Vê os mano à noite andando igual zumbi, querendo roubar pra em seguida consumir. Muitos nas esquinas só campana nas casas, outros esperando os carros vacilar ou dar uma vaza. Conhece a consequência, mano, essa porra mata. Mas segue fitando seu futuro numa lata.